Portal do Arrocha. Essa música é da minha autoria, está no meu mais novo CD. Ele chegou, eu desconfiada, logo perguntei: quem é você? Com um sorriso lindo, ele me respondeu: por todo esse tempo, você me chamou, estava me preparando pra esse grande amor. Eu sou o seu guerreiro que tanto sonhou. Ele me tocou, coração disparou, pensei que ia morrer. Falou assim: cheguei, minha guerreira, pra te fazer feliz. Adorei seu jeito de falar e de olhar pra mim. Meu corpo treme todo ao pensar no fim desse momento lindo com você aqui. Mas saiba que enquanto eu não te amar, sentir o teu calor, tirar a sua roupa e fazermos amor, a chama do meu corpo vai se acalmar. Ah, ele chegou, eu desconfiada, logo perguntei: quem é você? Com um sorriso lindo, ele me respondeu: todo esse tempo, você me chamou, estava me preparando pra esse grande amor. Eu sou o seu guerreiro que tanto sonhou. Ele me tocou, coração disparou, pensei que ia morrer. Falou assim: cheguei, minha guerreira, pra te fazer feliz. Falar e de olhar pra mim, meu corpo treme todo ao pensar no fim desse momento lindo com você aqui. Mas saiba que enquanto eu não te amar, sentir o teu calor, tirar a sua roupa, fazermos amor, a chama do meu corpo